Dia Marginal Mixtape, funkeiro. Essa é pra todos que perderam a vida nesse tempo de guerrilha, nessa selva urbana. Meu mano Átila, meu mano Diego, minha criança, Negrete do Morro das Guindias, meu mano Alfafa, meu mano Dico, Pablo Boris, meu parceiro Neném, na favela do Jardim Catarina, meu irmão de sangue Felipe Valente, que Deus o tenha, meu mano Neném Sucos, mano Cela do Barró Barrantonina, que saudade do Piquinho, Salvador, Broa, Dentinho do Laranjal e tantos outros parceiros que a memória não me deixa lembrar, mas que estão lá de cima olhando por nós, olhando pela vitória. A estrela da liberdade vai brilhar pra quem é justo de coração, vai brilhar pra nós, parceiro. Cê tá ligado? Nós somos todos fora da lei, levando a vida no talento, funkeiro, poesia marginal, pra todas as comunidades, pra todos os lugares. Tamo junto, Café Crime, meu mano Zé Bolinho lá de cima, vigiando nossa caminhada. Jagal, Catatal, é a cultura de rua, nada vai pará-la, ela não pode parar. É o Sharpie, é os grafiteiros, é a máfia do spray, pra vencer no jogo da vida. No clima quente, sangue frio, tem que ser sangue guerreiro. Aí, tentaram rasgar minha carne, tentaram comprar minha alma, mas tô de volta, o bagulho é sério. Funkeiro, funkeiro.